cama, São Paulo pela janela. Me parece tão distante essa semana de romance. Passo dias no seu quarto sem roupa nos seus braços, sentado no chão do box, te devorando embaixo d'água. Morro de tédio e tristeza quando você vai pro trabalho. Eu fico em casa deitado, solidão de não esperado. Morro de tédio e tristeza quando você vai pro trabalho. Eu fico em casa deitado, solidão de não esperado. Seu sangue nos dias mais impróprios, o teu cheiro, um beijo morno na hora em que eu abro os olhos. Tiro férias do universo, vivendo as suas custas. Realizo seus desejos, seus gigolos sem culpas. Morro de tédio e tristeza quando você vai pro trabalho. Eu fico em casa deitado, solidão de não esperado. Morro de tédio e tristeza quando você vai pro trabalho. Eu fico em casa deitado, solidão de não esperado. Já não se chega em mim, nem se encosta em mim. Nenhum outro lugar pode ser melhor que aqui. Pra te proteger, pra te ameaçar. Nenhum outro lugar pode ser melhor que aqui. Pode ser melhor que aqui. Trabalho. Eu fico em casa deitado, solidão de não esperar.